lápis sem freio dos cavalos, os punhais reluzentes do cangaço, a prata dos bordões no seu traspasso, pipocar do rifle e seus estralos, o sino com seus toques de badalo, mas onças com seus olhos amarelos, o lajedo que é trono, que é castelo, ressonar do mundo, esta onça parda, o vento, o sangue, o sol, a madrugada e o tinindo galope do martelo. Aos olhos garços numa cega fera, o sangue da pobreza é uma pantera que estraçalha meu povo injustiçado. Onde reina a justiça dos sonhados, senhores do baracho e do cutelo, ela vem. E eu ao fogo do flagelo, mesmo em dura prisão, assim metido na cadeia dos anos, vou detido, retinindo o galope do martelo. Angico, tambor, a varaúna, o concris, auri, rubro, a caraúna, os cardeiros de frutos estrelados. Chora a vida, meu sangue assassinado, grita o mundo na pedra, eu me cinzelo. E o tempo, tudo eu queimo e esfarelo. Quanto a mim aos açoites da virola, vou nas cordas de prata da viola, retinindo o galope do martelo. Fazenda Caçamba Nova, foi bonito teu passado, ainda estás dando a prova, pelo que vejo ao teu lado, um curral grande pendido, um carro velho esquecido, pelo sol todo encardido, sentindo sem paradeiro, falta de juntas de bois, que ele levava de dois, obedecendo ao carreiro. Resistente casarão, em ti as águas rolavam, onde os vaqueiros brincavam em corridas de murão. O touro velho berrando, no tronco do pau fungando, os seus chifres amolando, com o maior desespero, com heroísmo tamanho, em defesa do rebanho, fazendo medo a vaqueiro. Quem te ver sai suspirando, lamentando cada instante, vendo o tempo devorando o teu passado brilhante. Mas rogo a Deus para um dia reinar-te ainda alegria, paz, sossego e harmonia, voltando a felicidade de um sentimental vaqueiro. está em 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, desde 1996 nessa mesma frequência FM, e a partir desse ano em www.radiocapivara.blogspot.com. Fique na sintonia, ouça os nossos programas, sintonize a rádio. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Vila Prado, aproveitamos para mandar um salve para eles, que este fim de semana tem uma celebração massa, primeiro ano da Veracidade. Nós fomos para lá e trombamos o Felipe Muñoz, quer dizer, reencontramos ele que já tinha recebido o outro oído, né? Estou falando do meu primo Mingo, então é isso, estamos nos abraçando, estamos nos reencontrando, estamos transmitindo nossas vozes pelo FM. Sejam muito bem-vindos nesta tarde quente em São Carlos. É uma quarta-feira, 28 de agosto. São 5 horas e 44 minutos. E você está quase viajando conosco. Da mano de Felipe Muñoz, vamos nestas reverberações nordestinas. Boa tarde. É um prazer estar na Rádio Capivara. Eu agradeço o Paulo aqui, a Vivi. Fico muito contente de poder compartilhar aqui experiências de um mero pesquisador que traz aqui a voz dos índios de Roraima, dos índios da Raposa Serra do Sol, mais especificamente de etnia Makuxi, que tem lá uma bonita luta pela terra, pelo reconhecimento, independência, sua autonomia, sua cultura, né? E temos aí, sei lá, trouxe umas músicas de lá, reverberam a cultura nordestina, né? Que foi lá absorvida e modificada. Então, antes eu gostaria de soltar uma música que acho muita graça, assim, que é, na verdade, do Luiz Gonzaga, um grande compositor nordestino, e que lá é muito referenciado, é uma referência muito forte para a cultura Makuxi, para a música hoje produzida, de uma geração inteira que escutou Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Noca do Acordeão, outros tantos grandes compositores, músicos, intérpretes, e que para mim faz muita graça e a gente pode usar ela para depois refletir sobre a música Makuxi. Então é isso aí, vamos lá com esse primeiro som. Estamos começando o programa dos idos ouvidos, primeiro e último talvez. Estamos bombando aqui, arrebentando a boca do balão. Manda bala aí. Onde eu sonhei Kiev e Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacô. Onde eu sonhei que tava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacô. Parecia até o frevo naquele cai e não cai. Parecia até o frevo naquele vai e não vai. Parecia até o frevo naquele cai e não cai. Parecia até o frevo naquele vai e não vai. Corsaco dança agora, na dança do Corsaco, não fica Corsaco fora. Entra, Corsaco, Corsaco dança agora, na dança do Corsaco, não fica Corsaco fora. E estamos voltando no ar dos 96,1 FM Rádio Livre Capivara. Estamos num programa espacial, né? Como nós falamos, estamos viajando aqui com nosso amigo Felipe Muñoz, reverberando o Nordeste, no Norte brasileiro, né? E eu queria saber aí por que a escolha desse som como o primeiro som. Ah, essa escolha, essa música chama Pagode Russo, trata justamente, como diz os Gonzaga, ele sonhou que estava em Moscou dançando pagode russo, né? E pode ser muito engraçada essa imagem de um russo dançando pagode, como também pode ser muito curiosa também a imagem de um indígena dançando forró, né? Gostando e fazendo forró, justamente por essa imagem exotizada que a sociedade tem das populações indígenas, né? Que pensam em grande maioria que índio que é índio mesmo é índio pelado, né? Que é aquele índio que tem cocar na cabeça o tempo todo, que caça com arco e flecha, que só fala a sua língua, que tem costumes exóticos e esquisitos, né? E não é bem verdade. Eu acho que essa é um grande problema, porque de fato nós não somos como os nossos pais, nem vivemos como eles, nem falamos como eles, nem como os nossos avós, nossos antepassados. Ou seja, a história está aí para todos. Eu acho que muda para todo mundo. Eu acho que essa imagem ela deve ser repensada, porque é muito assim prejudicial, né? Porque olhando um índio dançando, gostando e fazendo forró, pensam que há uma aculturação aí, que o índio perdeu a sua cultura, né? Que esses povos já não são mais índios, são qualquer outra coisa, e não é bem verdade. A coisa é muito mais, esse assunto é muito mais delicado, muito mais complexo, e tal como o forró não é uma música, né? Não é um estilo de música, um gênero de música do Nordeste, assim, ou seja, ele não foi puro, né? Ele foi feito de uma mistura de várias outras influências, tanto holandesas, né? ibéricas, e aí tocou agora, tocou durante o programa, tocou Quinteto Armorial, que foi elaborado, assim, idealmente, pelo Ariano Suassuna, um escritor, dentre outras coisas, né, ele não só é escritor, poeta, músico, que tentou fazer essa composição, essa estética nordestina, mesclando os instrumentos, a poesia, a influência dessas culturas assim abertamente, né? E não é só por isso que ela deixa de ser nordestina. E, por exemplo, o forró não deixa de ser um forró indígena, porque é forró, entendeu? É meio por aí, assim, né? Então, essa música cria graça em referenciar-se a um russo dançando pagode, dançando forró, como também é possível achar graça também nessa imagem de um índio fazendo, gostando, ouvindo forró, né? Então é meio por aí. E aí eu trouxe aqui para a rádio Capivara com o pessoal do Idos, umas coisas que eles andam fazendo por lá, e compartilhar aqui toda essa riqueza que temos no norte do país e essas reverberações do Nordeste tão ricas, né, que reverberam no país inteiro e que está no mundo. Podíamos falar então que essa viagem começa no Nordeste, tipo, no teu caso, começa no Nordeste, na sonoridade nordestina, no forró, ou a gente está começando pelo final do roteiro da tua viagem? É um pouco caótica, assim, né, mas começamos por onde achamos que devemos começar, né? Então, começamos aí com o Luiz Gonzaga, e eu acho que ele é até muito curioso dessas influências, assim, porque lá, por coincidência, existe uma série de coincidências, assim, de paisagem, enfim, da rotina de um indígena com um campesino, digamos assim, no Nordeste brasileiro. Bom, eu acho que cabe agora contar um pouco porque eu faço isso. Eu sou um pretenso antropólogo, estou aqui vinculado ao UFSCar, no programa de pós-graduação em antropologia, e justamente o meu projeto de pesquisa é sobre essa criação da música Makuxi lá em Roraima, e pelo histórico de ocupação da região, que foi assim ocupada por uma grande massa de migrantes nordestinos que foram em busca de trabalho no ciclo da borracha no fim do século XIX, e lá se estabeleceram depois mesmo do fim dessa empresa da extração de borracha, de caucho, e enfim, conviveram ali com os indígenas da região e fizeram uma troca, né, sempre um contato com uma troca, nem sempre pacífica, redundou em violência no final, assim, no final não, durante todo o percurso, e em 2000, e já em 1970 mais ou menos, eles reivindicavam a demarcação de terra justamente para proteger-se dessas invasões, dessas proibições de caminhar sobre a terra livre, sem fronteiras, como eles assim queriam antes e queriam agora, e enfim, para proteger seus domínios, assim, né? a sua cultura, seus modos de ser. E aí, enfim, em 2005, lá onde é o estudo, que é a Raposa Serra do Sol, finalmente, depois de um longo processo de luta pela demarcação de terra, foi homologado pelo então presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva. E em 2010, depois de um longo e emblemático processo de demarcação e para homologação ser registrada no STF, foi julgado em 2010 os recursos contra a demarcação em terra contínua, a revelia da vontade dos fazendeiros que queriam a demarcação em ilha, como costumou-se a fazer durante todo o regime militar passado pelo Brasil. Então foi uma época de muita luta, assim, muita violência, e assim, redundou em alguns álbuns de forró Makuxi, um deles o que a gente vai ouvir, que é Filhos de Macunaíma, e outros como Caxira na Cuia, o Forró da Maloca, um outro CD de 2005, esse também emblemático, porque foi tocado inteiro ao vivo, né, na festa de demarcação, em que o presidente Lula visitou a aldeia Maturuca, dentro das serras, dentro da Raposa Serra do Sol. Então acho que é meio por aí assim, que vai a pesquisa e as músicas que advêm dela. E a viagem, e o roteiro, né? Eu me lembro muito, a primeira vez que trocamos essa ideia lá no Veracidade, que você me falou de uma música, mas começou falando de uma imagem, né? De como você via, sei lá, vou tentar falar, que você falou de um tipo de espelhamento, né? De você ver um paisagem de serra e não sei o quê. E desse mesmo jeito você talvez meio se confundir e se achar dentro do Nordeste brasileiro, quando você estava bem dentro de outro território, né? E para mim e para nós dentro desse projeto é uma coisa fundamental, né? Como essas músicas podem muitas vezes meio descontextualizar ou unificar ou meio confundir, né? E meio que apagar esse conceito, né? Essa ideia de fronteira, que é uma coisa bem ocidental e bem branca, né? Que não tem nada a ver com as comunidades indígenas, eu acredito. Ou se eu estou cometendo um erro, né? Queria também ser corrigido. Mas aí eu queria aproveitar que vamos lá viajar direto com os Macuxis para sair do Nordeste, né? Como aquela imagem que você achou similar, né? Entre esse Nordeste, esse sertão nordestino e aqueles outros paisagens bem no território de Roraima, né? Então, se você puder tocar essa música, seria uma grande aventura para os ouvintes. Estamos na Rádio Livre Capivara, nos 96,1 FM, é uma rádio livre. Estamos transmitindo aqui no DCE, dentro da rádio UFSCar, não, dentro da Universidade Federal de São Carlos. E temos ouvintes aqui ao vivo com nós, é um grande prazer, seja muito bem-vindo e deixo vocês nossa penúltima imagem do Nordeste brasileiro antes de chegar com os Macuxis. A gente gruda na cabocla sem soltar. Um passo lá, um outro cá. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá furando, reclamando sem parar. Faltava e só me chate a noite inteira. O chate é bom, de se dançar. A gente gruda na cabocla sem soltar. Um passo lá, o outro cá. Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá pulando, reclamando sem parar. Reforma agrária, né? Liberem nossos transmissores, liberem nossos índios, galera. Vamos continuar aqui neste papo com Felipe Muñoz, grande convidado. E vamos aproveitar aquela imagem nordestina, né? Como é que é esse negócio aí? Então, Paulinho, essa imagem descrita pelo Luiz Gonzaga nessa música chamada Meu Pé de Serra, No Meu Pé de Serra, ela é de alguma maneira uma imagem que se remete muito à paisagem de uma parte da região, de um pedaço assim, do território Raposa Serra do Sol, que é justamente a região das serras ali, que toma, digamos uma porção razoável da Raposa Serra do Sol, em que de fato ali ele descreve um pouco do cotidiano, digamos assim, dos nordestinos da época em que o Luiz Gonzaga se refere, né? Lógico que hoje é muito diferente, mas me parece assim como uma imagem um pouco semelhante, justamente pelo jeito como se dão as coisas na Raposa Serra do Sol, né? O cultivo ali, a relação com a terra, com o seu próprio chão, né? Essa ligação tão próxima, tão carinhosa com a própria terra, né? Que a alimenta, né? Que os alimenta e que é alimentado por elas, né? Então, por eles, né? De fato, os Makuxi. Enfim, eu acho que essa imagem desse Nordeste, do Luiz Gonzaga, me parece me remeter muito, assim, né? Estando por lá, ouvindo Luiz Gonzaga, né, pelas gerações mais velhas, pelos sanfoneiros, pelos grandes sanfoneiros que lá existem, isso me remeteu muito forte, assim. É uma imagem muito bonita que lá anda viva, anda muito viva. É meio por aí, assim, essas reverberações, né? Você acha tanto que... físicas. Você acha que se essa questão também do paisagem aí que você coloca, que também você fala de Gonzaga, fala da sanfona, fala dos sanfoneiros, né? Sem esquecer que tem outro som, né? Ou outra sonoridade super característica que seria bom falar aqui, que é aquele forró de pé de serra que chamam, se eu não me engano, né? Essa reverberação nordestina está mais conduzida através da sanfona ou também tem algum tipo de réplica na rabeca ou numa sonoridade mais parecida com o forró de pé de serra? Acho que a sanfona foi durante muito tempo o instrumento por excelência do forró. Eu acho que um forró sem sanfona não tem condições, assim, não acontece. Ele até suprime, digamos assim, essa ausência, eventual ausência de outros instrumentos. A rabeca, de fato, eu não vi por lá, talvez tenha, mas o curioso é que os instrumentos indígenas, né, as flautas, os chocalhos, os maracás, eles vão sendo incorporados também a esse novo forró tipicamente indígena, em que a cultura, assim, digamos, o cotidiano, né, na realidade, o cotidiano, ele é incorporado a essas letras, né, a paisagem é cantada também. É claro que o que a gente vai ouvir aqui nos Filhos de Macunaíma, que eu trouxe, é um pouco mais uma música mais política, mas eles também cantam a sua própria paisagem, o seu cotidiano, suas frustrações, seus amores, enfim, seus afetos. Então uma reverberação, né? Não é uma réplica total, mas sim uma influência, como com certeza tem influência das músicas caribenhas, né? Então ali o reggae e outros tantos gêneros musicais que estão ali envolvidos, todos na mesma área, criando um mix de coisas novas, assim, né? Fomentando coisas novas, músicas novas, sons novos, né? Bora lá então, continuamos reverberando aqui pelos 96,1 FM, os Filhos de Macunaíma. É isso. Homologação, Raposa Serra do Sol é a nossa decisão. Homologação, Raposa Serra do Sol é a nossa solução. Lutei pela vida, pra não ser sofrida, esperando um dia ela ser definida. Luta do povo pela mãe natureza, ganhamos esta terra, não foi na moleza. Homologação, Raposa Serra do Sol é a nossa decisão. Homologação, Raposa Serra do Sol é a nossa solução. Lutei pela vida, pra não ser sofrida, esperando um dia ela ser definida. Luta do povo pela mãe natureza, ganhamos a terra, não foi na moleza. Homologação, Raposa Serra do Sol é a nossa decisão. Homologação, Raposa Serra do Sol é a nossa solução. Lutei pela vida, pra não ser sofrida, esperando um dia ela ser definida. Luta do povo pela mãe natureza, ganhamos esta terra, não foi na moleza. Homologação, Raposa Serra do Sol é a nossa decisão. Homologação, Raposa Serra do Sol é a nossa solução. Lutei pela vida, pra não ser sofrida, esperando um dia ela ser definida. Luta do povo pela mãe natureza, ganhamos esta terra, não foi na moleza. Homologação, Raposa Serra do Sol é a nossa decisão. Homologação, Raposa Serra do Sol é a nossa solução. Lutei pela vida, pra não ser sofrida, esperando um dia ela ser definida. Luta do povo pela mãe natureza, ganhamos a terra. É isso, acabamos de ouvir então os Filhos de Macunaíma, né? Essa música chama Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol pelos Filhos de Macunaíma. Filhos de Macunaíma, né? Que é uma palavra que, embora eu desconheça a obra de Mário de Andrade, né? Suspeito que tem algo a ver, né? Com certeza. Que é seria? Um dos heróis culturais dos Macuxi, né? Mário de Andrade coletou esse ente, né? Espírito, né? Um dos pajés, que ele também é um pajé, segundo eles lá, né? de um antropólogo chamado Theodor Kalkbrenner. Ele é um dos diários, um dos trabalhos de campo desse antropólogo. O Mário de Andrade leu e encontrou essa figura mítica, que é o Macunaíma, que é um trickster, que é uma figura que se assemelha um pouco ao Exu da cultura candomblé, né, da religião candomblé, que é um ser que não é bem nem mal, né? Ele às vezes pode ser um ser que auxilia, ao mesmo tempo que ele pode ser um ser que te atrapalha, né, que pode te fazer mal. Então essa ideia do Mário de Andrade de tentar, digamos, de uma piada assim, fazer, eu acredito que seja uma piada, talvez tem gente que pode discordar, mas ele fez para mim uma piada de querer sintetizar a alma brasileira, né, acho que um espírito brasileiro, que seria um brasileiro, um caráter brasileiro. E justamente o caráter brasileiro é não ter caráter. E aí por isso a grande piada de pegar e acionar o Macunaíma, que em língua Makuxê é Macunaíma e não Macunaíma, enfim, todos esses tricksters da cultura, das culturas dos Brasis, né? O Mário de Andrade fez esse apanhado, assim, eu acho, de vários elementos que são semelhantes e que são justamente, parece, sem caráter, né, que são ambíguos. Então essa música, né, ela fala da história, acho que da luta ali, da luta sofrida dos povos da região da Raposa Serra do Sol, que não tem só os Makuxi, mas também tem os Ingaricó, os Wapixana, Aricuna também. Então fala um pouquinho dessa luta sobre a terra, assim, pela homologação da terra, né, que finalmente se deu finalmente foi homologado em 2005 e registrado em 2010, que foi emblemático, saiu na mídia o tempo todo sobre os arrozeiros, essa coisa toda, que os fazendeiros, né, queriam outro tipo de demarcação, eram contra aquele estabelecido pelo laudo antropológico, né? E nós poderíamos falar então de um território indígena autônomo nesse sentido, tipo, a partir da homologação das terras, ou ainda tem, tipo, bastante coisa a ver com o jeito em que nós querendo tirar mesmo do grupo, né, mas em que a raça branca, sei lá, ou as classes políticas, ou os partidos governantes distribuem as terras, ou sei lá, ou pretendem ordenar comunidades que já têm um jeito, uma maneira de se ordenar há muitos mais anos, né? Nós podemos falar um pouco mais dessa história da etnia Makuxi e como ela tem mudado até aqui, e se agora ela recupera um pouco dessa autonomia com esse território, né, homologado, ou continua sendo tipo uma história parecida apesar de ter essa mini batalha ganhada, né, de ter homologado essa terra para eles. Sim, é uma, assim, muito complexo, né, falar uma autonomia total, mas eu acho que o Makuxi diria para você que terra é vida e sem terra não há nada, né? É por isso a luta tão ferrenha pela terra, porque se você não tem onde, assim, você é restrito a morar num determinado lugar, a não poder andar em outros tantos em que a sua vida, o seu cotidiano depende disso, né? Em pescar em determinados rios, em carapés, e passar por determinadas regiões. Se você é impedido disso, como acontecia antes, você é impedido de viver, de ser si mesmo, como um Makuxi, no caso lá, né? Eu acho que a terra, assim, fundamental, trouxe, a demarcação de terra trouxe com certeza possibilidades aos Makuxi, no sentido de retomar certas coisas, por exemplo, certas regiões que não poderiam ser mais acessadas, né, pelas segundas fazendas. Então a autonomia volta de determinada maneira volta um pouco às mãos do Makuxi. Então eles podem sim voltar a ser assim autônomos, independentes, né? Em meios legais é uma coisa mais, um pouco mais complicada, porque a terra não é dos Makuxi, mas é da União, e os Makuxi têm usufruto, como todas as terras indígenas do Brasil. Então, também é uma luta constante, porque essas terras são ameaçadas pelos governos a cada ano, assim, né? São inúmeras tentativas de ingressar nessas terras sem consulta prévia, como, por exemplo, a PEC 215, que prevê que, a partir do julgamento da Raposa e Serra do Sol, existem algumas condicionantes que foram delimitadas no julgamento, sejam repassadas para todos os outros processos que vêm em sequência, né, subsequentes à demarcação da Raposa, e que não necessariamente encaixa com um dos outros processos, com as outras regiões, né, e tantas outras iniciativas, projetos de lei que pretendem implantar mineração forçada, né, nas regiões de terra indígena, de preservação, tal como hidrelétricas, tá aí Belo Monte também, que passou por cima dos direitos indígenas. Então, os direitos indígenas estão, assim, iminência de sempre atacados. É uma, né, ameaça constante. É uma ameaça, né, constante. Então, a autonomia, ela é relativa, né, mas com certeza trouxe modificações substanciais no cotidiano Makuxi, principalmente por trazer essas possibilidades de volta, né, essas possibilidades de ser junto com a terra, né. Então, já que eu tenho na minha mão uma garrafa de vinho, e já que esse vinho me deixa com um espírito tão celebrativo, e já que a terra dá, por exemplo, mandioca, e já que a terra e a mandioca, por enquanto, é Makuxi, eu vou convidar todos vocês, ouvintes da Rádio Livre Capivara, tomar um gole de uma certa bebida Makuxi para comemorar essa... Caxiri do Branco. Autonomia. Caxiri? Caxiri do Branco seria o vinho. Caxiri do Branco. Vamos ouvir então o Caxiri do Branco e vamos comemorar pelos poucos povos indígenas com certa autonomia em nosso território. É isso. Valeu. Eu vou tocar mais uma música aqui. Vai, então. Vai tocar essa? Chega de sermos humilhados, já chega de sermos torturados. povo maravilhoso. Da Raposa Serra do Sol. Meu nome é Antônio Pereira e é com uma satisfação imensa que eu participo desse projeto, porque a vitória de vocês conquistando o direito à terra é a vitória de todos nós, é a vitória de todo brasileiro que busca o melhor para si nessa sociedade ainda injusta. Então, a vitória de vocês é a nossa também. Parabéns, povo! Por isso nós devemos cuidar. isso aí, muito bem. É Ronaldo entrando no ar e saindo do ar também na Rádio Livre Capivara, nos 96,1 FM. Ele colou aqui, agora está indo embora para uma classe de democracia. E vocês acabaram de ouvir uma coisa totalmente espontânea. Nesse sentido, então, eu colocaria que aí sim eu gosto da democracia. É muito prazer te conhecer, Ronaldo. E nós vamos continuar aqui tocando um som para fechar, encerrar este programa maravilhoso. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas há som preto cego dos olhos, nuvem da luz lá e canta de dor. Mas há som preto cego dos olhos, nuvem da luz lá e canta de dor. Talvez por ignorância, com maldade das pior, furar os olhos do maço preto, pra ele assim ai, canta melhor. Furar os olhos do maço preto, pra ele assim ai, canta melhor. Um preto bebe sordo, mas não pode voar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Um preto meu cantar é tão triste como teu. Também roubaram o meu amor, que era luz ai, dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era luz ai, dos olhos meus. É isso aí, pode tocar. Estamos nas salutações, né? Saludações. Estamos saludando. Está chegando na área aqui, está na zona Edu. Ele está chegando, indo embora. Fazenda caçamba nova. Foi nossa, bonito mensagem, teu palavras, passado. Sonidos. Somos os sonidos, estamos em prova, el aire que nos sopra. Pelo que vejo, salve, salve. Lado, um curral grande vendido. Um carro velho esquecido. Pelo sol todo encardido. Sentindo sem paradeiro. Falta de juntas. Então é isso, enquanto eu vou no trabalho, vocês continuam curtindo nosso programa Reverberações do Nordeste, com nosso queridíssimo convidado de hoje. Resistente casarão, em ti as águas rolavam, onde os vaqueiros brincavam, em corridas de murão. O touro velho berrando, no tronco do pau fungando, os seus chifres amolando, com o maior desespero, o heroísmo tamanho, em defesa do rebanho, fazendo medo a vaqueiro. Quem te ver faz suspirar, lamentando cada instante, o vento tem então, é isso, galera. Fique conosco, né? Daqui a pouco. consciência poética. Daqui a pouco voltamos com mais. Solte uma capivara de saudade. Arrebentando a boca do balão. www.radiocapivara.blogspot.com. Fique na sintonia, ouça os nossos programas, sintonize a rádio 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Agora é Helena. Tem uma voz da Helena aí também. Vai lembrar agora. Bebe caxiri, come malagueta e come murupi. Quem sabe do sabor é o índio macuxi. Você do caxiri na cuia, você do chato da alegria. Você do caxiri na cuia, você do chato da alegria. Bebe caxiri, bebe macuxi. Bebe macuxi, bebe caxiri. Come malagueta e come murupi. Bebe caxiri, não é? Como é que é esse negócio aí do caxiri, Felipe? Caxiri, caxiri é uma bebida, é um fermentado de mandioca, é como se fosse uma cerveja, é feita à base de mandioca, mas é, pode ser misturado com algumas outras coisas para dar um sabor diferente. Então é possível fazer até caxiri de macaxeira, não só de mandioca, que eles fazem geralmente de mandioca brava, né? Mandioca e macaxeira são duas coisas diferentes, que nós aqui do sul costumamos a confundi-la, né? Então é todo um processo. Então você tira com o tipiti, que é uma ferramenta macuxi, você tira o tucupi, que é um ácido, né, que é tóxico, que, então você faz todo esse processo, depois põe para fermentar e vira uma bebida bem gostosa, assim. Você já bebeu bastante, né, caxiri? O tempo todo. Caxiri na cuia, nós estamos ficando um pouco bêbados com essa sonoridade, com essa reverberação nordestina. Estamos falando um pouco da etnia macuxi. E para dar assim uma finalizada e tentar encerrar esse programa, eu queria que você, Felipe, contasse para nós essa experiência de ter achado aqueles mestres sanfoneiros bem indígenas, né, lá nesses lares. Sim, conheci dois grandes sanfoneiros da região, Seu Jesus e Seu Orlando. Eu fiquei na casa do Seu Jesus por 2 semanas, mais ou menos. Ele é Tuxaua, o que a gente entende por aqui de cacique, né? Lá é o Tuxaua. Seu Orlando, ele é um sanfoneiro de mão cheia, com uma história de vida admirável, assim, né? Ele foi, quando criança, ele foi, digamos, vendido para fazendeiros, né? Então, numa relação que beira a escravidão, compadril, na literatura antropológica diz a relação de compadril, ou seja, em troca de educação, de acesso ao universo do branco, o indígena era arregimentado para trabalhar, para campear o gado, para serviços domésticos, enfim, para manter, né, as atividades de uma fazenda geralmente de gado na época do seu Orlando. Ele foi então vaqueiro, né? E hoje em dia eles são vaqueiros, assim, eles têm tiveram um contato, um histórico de contato muito forte com o gado, então por isso eles têm esse manejo. É uma das poucas regiões entre populações indígenas que o gado deu certo relativamente, né? Porque é um manejo diferente, não é um manejo tão tecnificado como é da indústria pecuária. Então, também, além disso, isso também se assemelha um pouco à paisagem nordestina, no sentido de que Luiz Gonzaga se refere ao Nordeste também com o lugar da roça, né, da criação de gado, né, da criação de gado bovino, não só, né, mas principalmente. Então, o Seu Orlando, ele tem uma história muito curiosa, assim, ele me contou que aprendeu a tocar sanfona de ouvido em um horário pela Rádio Marajoara, que o sinal dela vem de Manaus. E uma certa hora da madrugada, às 4 horas da madrugada mais ou menos, Seu Orlando acordava um pouco mais cedo, antes de ir para a roça, para ouvir os forrós de Luiz Gonzaga, de Noca do Acordeon, de outros tantos. E comprando ele uma sanfona, ele comprou uma sanfona e começou a tirar aquilo de ouvido, né? Isso já ele já tinha voltado da fazenda em que ele foi arregimentado, digamos, de maneira quase escravocrata, assim, né? Então, enfim, a partir da música, assim, tocando, aprendendo a tocar e tocando em festas, né? A primeira festa dele foi numa fazenda, num casamento da filha de um fazendeiro, que ele recebeu um garrote, um boizinho pequeno, como pagamento. E a partir das andanças de Seu Orlando pela Raposa Serra do Sol, observando o contato entre brancos e índios nas festas em que ele tocava, ele era um sanfoneiro muito requisitado, porque ele era, assim, muito, tinha um manejo muito bom do instrumento, né? Ele era muito bom no que ele fazia na sanfona, e ele foi percebendo as injustiças do contato entre brancos e índios. E a partir daquilo ele se revoltou e quis assumir a liderança da aldeia em que o pai dele antes era líder, né? Era Tuxaua. E ele, muito novo, foi Tuxaua e foi um dos grandes nomes da história da Raposa Serra do Sol, na luta pela demarcação da terra. Ele foi um dos, assim, umas figuras de referência, e é a referência até hoje, não só na política, mas na música, que é, assim, um adendo incrível, assim, um cara especial. Eu acho que... E aí tocou, agora, antes de eu começar a falar, esse lance do Caxiri, né, um dos hits em 2005 na festa de demarcação de terra em Maturuca, virou o hit da cultura macuxi, do forró macuxi, né, do Caxiri na cuia. Então, assim, o que foi muito interessante, porque foi ouvido não só pelos índios, mas também pelos brancos de Boa Vista, que é a capital de Roraima. Então, virou um hit no estado, né? Então, isso é muito, muito legal, assim, a volta, né? O forró vai até Roraima e, de uma certa maneira, está voltando com uma cara indígena, com aspectos peculiares da vida, do cotidiano, da cultura indígena, né? Então, isso é muito bonito ver acontecendo, né? E agora acontece ainda mais, porque é um movimento fonográfico, digamos assim, muito grande na região. Então, meio por aí. E você disse que tem a resposta também para essa música, né? Ah, sim, tá a resposta. Eu não me lembro agora qual é o nome da música, mas existe uma resposta do Caxiri na cuia, que é o Caxiri, depois de embriagar o ego ali que está cantando o Caxiri na cuia, ele responde, né, que o Tuxaua veio reclamar que o rapaz estava bêbado e não sei o quê, que é um, assim, bem de maneira jocosa, assim, bem humorada, dizendo sobre a embriaguez e sobre a proibição da bebida alcoólica na região, né, que foi proibida em função da uma certa desgraça que foi a cachaça, que foram as bebidas alcoólicas na região, assim, amplamente difundidas pelos fazendeiros, até como meio de dominação, né? Então, meio por aí, assim, uma resposta muito bem humorada sobre o Caxiri na Cuia, então a continuação do Caxiri na Cuia. E aí tem uma série de outras músicas muito bem humoradas, tratando sobre o cotidiano. Chegava outra. A oportunidade é ver o vídeo no YouTube, porque ali só era dormir, no outro ver dia e ouvir o hit. De noite tinha de novo. É indescritível. Procure no YouTube. Pô, Felipe, obrigada, cara. Obrigado a vocês. E que muito sucesso na sua pesquisa, que já é um sucesso. Não dormi na chuva e nem. Estava guardado ali também. Macuxi, cara, se a gente pudesse, se a gente for aceito, tamo lá na próxima. Na próxima jornada, conhecendo os Macuxi. Pois é, muito bom. Eu gostaria de agradecer vocês e mandar um salve para o pessoal do Veracidade, fazendo um ano. Estou lá acompanhando um trecho dessa jornada dos caras. E também mandar um abraço, se quiçá o Mingo vai escutar isso. Um abraço pro Mingo, que foi um cara que eu gostei muito, assim como eu gostei do Paulinho, da Vivi, que os dois são figuras incríveis. E boa sorte também na viagem de vocês, nas andanças e nessas difusões tão bonitas que vocês fazem. Envia essa bomba, né? Valeu, muito obrigado. Aí de noite iam pra lá, pra pedir pra gente tocar. Muita gente trabalhando, muita gente. só para comer. Trabalhava a semana todinha, quando era na sexta-feira fazia feira. Ele botava um barracão, uma casa de negócio, e de tudo tinha essa casa de negócio. Você, do que você precisava, tinha. Trabalhava a semana todinha, quando era na sexta-feira, ia fazer a feira lá no barracão. Aí fazia a feira e comia a semana todinha, quando era outra sexta-feira, a mesma coisa. Um centavo, você estava vendo, ninguém falava nisso. Um tostão, você não pegava, que era o tempo da moeda, no NIC, você não pegava num tostão. Tudo isso só trabalhando pelo comer e nós lembramos, graças a Deus. Porque nós queremos dinheiro, não é para comprar para comer. Na verdade, todo mundo morrendo de fome. Aí pronto, aí chegamos lá e minha mãe grava, minha mãe ficava na barraca. Onde a gente estava arranchado? Ela ficava ganhando. A minha filha ganhava também. Oi. É isso aí. E aproveitamos estas falhas técnicas para despedir nosso programa. E um salve para todos os ouvintes, um salve para Veracidade. Volto a dizer, Veracidade, um ano de Veracidade. Hashtag um ano de Veracidade. Acesse o site www.veracidade.eco.br. Pode também procurar no Facebook. E Felipe, para encerrar também algumas destas experiências tuas ou de outros colegas antropólogos ou de músicos ou de etnomúsicos ou de etnólogos ou de caciques indígenas estão rondando na internet, estão por aí, você tem algum site para recomendar, alguma coisa para passar para a galera que está ouvindo agora? Bom, tem na internet, tem algum... Bom, no YouTube tem sempre bastante coisa. Se você escrever músicas indígenas, Makuxi, região de Roraima, tem bastante coisa. Agora, tem também, se vocês quiserem escutar o hit Kashiri na Cuia, tá no YouTube. Espero que logo esteja resolvido o problema com o site do Som das Aldeias, que é uma ONG que faz... o apanhado de músicas Makuxi, não só Makuxi, mas de todo o Brasil, que se desdobrou, acredito eu, de uma ONG chamada Vídeo das nas Aldeias, ou Das Aldeias, Das Aldeias, que é um trabalho muito bonito, desenvolvido conjuntamente às vezes com o ISA, então, com o Instituto Socioambiental, né? Então, sei lá, imagino que dentro do ISA, do site do Instituto Socioambiental e do Vídeo das Aldeias, vídeo e o Som das Aldeias também tem materiais muito bons assim, para ser referência para quem quiser escutar um pouco mais de música indígena brasileira, né? Então é isso, e obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade e viva todos os povos e viva nós. Obrigado. Não, que isso, imagina. Obrigado a você. Vocês, ouvintes, ficam na Rádio Livre Capivara nos 96,1 FM. Nós continuaremos logo mais arrebentando a boca do balão. Meu nome, Maurício Alves de Oliveira, mais conhecido artisticamente como Maurício Alves. Samba Midnight. Eu, assessorado Dimas, vou chegar. Bartolomeu, Pitolomeu, partimos pra comemorar. Não lembro quem, numa boa boate. Escabrosa noite, deu blackout na Paulista, breu no Trianon. Cadê o voo do museu? Sumiu, meu Deus do céu. Seres transparentes baixaram não sei de onde, imobilizando a gente, gritando: não somos gente! Brilhavam, não tinham dentes, traziam cortantes, tridentes, incandescentes nas frontes, três chifres. Falavam rapidamente, com gestos intermitentes, simultaneamente, sons estridentes incríveis. É samba midnight. Eu chupado com mais dois embriagados. Vários. Elson, Pitolomeu, Bartolomeu. Quisemos levá-los pro mar, mas qual o quê? Tomamos checkmate. Ui, Luiz Raio Laser. Tenebrosa noite, faltou lá o Paulista, breu no Trianon. Cadê a consolação? Escureceu o museu. Está o chão, intrigante, desceu do céu num instante. Chegou intimando a gente, berrando: não somos gente! Cantarão de trás pra frente, letras fortes, indecentes, músicas bem excitantes, provocantes, umas fãs. Cantarão de trás pra diante, uns legs, pregas de break, chiques, bastante beat, bastante sambas de rodas chocantes. Samba midnight. Eu, assessorado de mais dois chegados, Bartolomeu, Pitolomeu, partimos pra comemorar, não lembro o que.